Fica aí, Jotinha. Se não comprar, eu passo logo. Vem pra Sapato Barato. Todo dia uma nova promoção de sandálias, tênis e calçados em geral. Sandália feminina a partir de R$15,90. Tênis masculino a partir de R$39,90. Fica aí, Jotinha, onde tem os calçados mais bonitos da cidade. É a loja Sapato Barato. Localizado na rua 10 de novembro, ao lado do Banco do Nordeste. Sapato Barato, a rede de calçados que domina os preços baixos no Nordeste. Se você pensar em cuidar da saúde, pense UltraClean. A UltraClean conta com a experiência da doutora Mônica Negrão de Miranda, pós-graduada em pediatria e saúde da família. Há 13 anos atuando na área de ultrassonografia. A UltraClean também dispõe de especialistas nas áreas de cardiologia, clínica médica, otorrinolaringologia, nutrição e psicologia. UltraClean 3451-9025. Doutora Mônica Negrão de Miranda é UltraClean. Agende sua consulta. Rua Dom Pedro II, 183, Centro. Telefone 3451-9025. Guaricomp tem promoção. É isso mesmo. Tem promoção na Guaricomp. Pneus 265/70 aro 16, só R$599. Venha correndo aproveitar a promoção que vai deixar a sua caminhonete equipada com pneus de alta qualidade. A Guaricomp fica localizada na rua Otávio Mangabeira, 296, Centro de Guanambi. Fone 3451-1244. Presente também em Brumado e Bom Jesus da Lapa. Tem promoção na Guaricomp. Não perca. A gente luta na vida, enfrenta o que for. A gente só quer mais saúde e amor. Seguimos com fé e esperança pra sempre voltar a sorrir. Volte a sorrir, volte a sorrir, volte a lutar, volte a sonhar, tente sempre seguir. Tente uma vida cada vez melhor, volte a sorrir. Volte a sorrir. Consultórios odontológicos. Praça Gercinho Coelho, 70, Centro de Guanambi. Telefone 77-3452-0001. WhatsApp 77-99816-4470. Volte a sorrir.